vai passando o tempo, horas que não voltam, tantos sentimentos jogados ao vento, um desejo ardente de ser mais amado, de sentir de novo você do meu lado. Um amor quando escapa entre os dedos e vai sem direção, só encontra amores que não dão em nada, que vem e que vão. Tá no meu coração, te ama, não é ilusão. Sonha quando tem paixão no olhar. Tá no coração, ama, tá no meu coração, te ama, não é ilusão. Sonha quando tem paixão no olhar. Tá no coração, há no meu coração um desejo ardente de ser mais amado, de sentir de novo você do meu lado. Um amor quando escapa entre os dedos vai sem direção, só encontra amores que não dão em nada, que vem e que vão. Tá no meu coração, te amar, não é ilusão. Sonhar quando tem paixão no olhar. Tá no coração, tá no meu coração, te ama, não é ilusão. Sonhar quando tem paixão no olhar. Tá no coração, te ama, te ama.